Ativo e fomos estabilizados. Estabilizando a aproximação final, azul 4290. Para marcador externo, completo final, chão de torre, 118, desse manual 5. 118, 95, bom trabalho. Salvador, o azul, 4220, aproximação. Sinal estabilizado. Azul 4220, boa, vento 140 graus, 89, pouso autorizado, pista 0. Falou os 2, siga via Alfa Juliette, portal 01, pole position. Alfa Juliette 01 azul, 4220. controle, Salvador, muito bom dia, César 3. 170 e destino 150, tá? Sempre na Charlie. Salvador, boa noite, TAN 3, 1, 70. TAN 3, 1, 70, via chegada Corrijo. Rui Duna, desce e mantém a 2 mil pés, a gente está entrando na 099 em forma estabilizada. Eu e o Matheus, voa Duna, TAN 3, da Charlie, desce a 2 mil, forma estabilizada, mais uma vez, TAN 3, 1, 70, obrigado. 3520. São 3520, sem identificação, via chegada Mari, desse momento tem 050, ajuste de altímetro 10. 050, autorizaria a proa de Estapel, dona? Ei, dona. Ok, me dona? Dona, autorizado. Obrigado. Estabilizando, Santa 3, 1170. E essa aproximação chama Torre 111, decimal 95. 295, bom dia, Santa 3, 1170. Torre, muito bom dia, já né, o seu 3170, final na 10. Bom dia, tá 3170, autorizado pistola 0, metro 150 graus 7 mais. Afirmativo, pouso autorizado na 10, tá 3170. 3520, desça para 2000 pés, ajuste 1019, autorizado para 1019. 19, desce para 2000 pés, 3520. Alô, bom dia, Gol 1192. Gol 1192, prossiga. Já teve autorização para receber? Firma.com. Prossiga. Gol 1192, autorizado Recife, rota conforme o plano de voo, nível 370. Decola da pista 10 após a decolagem curva à esquerda na saída Puca Transição Aracaju. Aciona 5106, controle 120, decimal 8. Ok, eu estou na mão. Muito bom, Delta 3170, Delta 3170. Decola da 10 com curva à esquerda na Puca Transição Aracaju. 5106, transponder 1208 ao controle o 1192. Gol 1192, que esteja o método correto, chama pronto, portão 4. Chama não. Oh, muito bom dia, Santa 3170, Nevrona, sua escuta. Santa 3170, táxi autorizado, via taxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, Santa 3170. Alô, tá 3170, tá só aguardando o balizador aqui. Sim. São 3520, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 3950, 3520. 3520, uma milha de 100. 3520, vento 1, 60 graus, 79, os autorizados estão a zero. Depois 10, 3520. Salvador, o voo 192 com direcionamento, posição 4. Voo 192 autorizado em posição 4, chama táxi. Porta táxi. Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá? Na Juliette, 13520. 13520, mantém a posição. Nós 2136 a bordo, 3:20, Fortaleza. Uno 92, táxi autorizado, direita Índia até o ponto espera da pista no 0, no ponto espera chame a torre, 1-8-95, QNH 1-0, no 9. Confira a frequência da torre? 1-8-95. Sente Índia, ponto espera da 1-0-95, ponto de voo 92. 3520, ingresso Juliette, portão 03. Juliette para o 03, para 3520. Salvador, bom dia, gol 1192, pronto no ponto de espera da 1-0. Gol 1192, autorizado a linha, decola a pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 8-9. Ali decola a pista 1-0, gol 1192. Chegou no 92, espera daqui a pouco. Controle de Salvador, bom dia, gol 192, cruz da pista, é certo? 1192, contato radar. Controle de Salvador, gol 192. Gol 1192, confia o controle. Agora alto e claro, prossiga. Contato radar, vou para a mesa 370, sai da boca. 370, fuga, gol 192. Cruiser 173, gol no 192. Ativo, chame registro, frequência. Alterno 2085. O controle, a transição foi muito baixa, pode repetir, por favor. Ativo, chame Recife 12545, alterno 2685. Agora, alterno 12545, 2685. Saída prevista para Guarulhos? Da Euleda Mótica. Da Euleda Mótica.